Senhor. Bendirei teu nome, Senhor. Bendirei teu nome, Senhor, nas alturas. Bendirei teu nome, Senhor. Bendirei teu nome, Senhor. Bendirei teu nome, Senhor, nas alturas. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor, nas alturas. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor, nas alturas. Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome, Senhor, nas alturas. Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome, Senhor.